RS Porto Alegre, família 420 Sarandi. Para o mundo mantenho a fé e peço a paz, lutando no mundo contra Satanás. Nas quebradas suburbanas eu vejo ódio e amor, a esperança da pobre criança jogando bola de pé no cão, sonhando com o título da seleção, mesmo se essa porra for só ilusão. Falaram, mas acabou com o ouvido, sangrou, a voz ficou rouca porque estregou. Espírito do silêncio se alegrou, o pivete foi fuzilado, indo pra escola estudar se formar. Confundido com o traficante, foi a desculpa do militante. Reportagem tão irritante, ver a dor da família nesse instante. O que será que é mais importante? Estádio ou hospital? UFC, agressão pra educação. Dinheiro tá comprando seu coração, quebrando sua palavra na emoção. Puteiro e droga, bebida e volante na lama. Nunca encontrei diamante, batida de frente com caminhão. O carro todo esmagado, playboy tem tudo na mão. Só tem sobrenome, mas não tem noção. Coroa ensinou que tem que batalhar, nós por nós pra poder alcançar. Da malícia, eu tô legal, só quero ver tu levantar seu astral. Na rua tu tem que ser general, pra mim não te visitar no funeral. Aqui ninguém é imortal, então fica ligado bem na real. Se vacilar, tu já puxa o central. Achou que se deu, perdeu, se fudeu. A merda fedeu e tu se arrependeu. Tentou rezar, mas Deus não entendeu. Sem luta não tem vitória, sem vitória não tem glória. Sem glória não tem história, e sem história não tem memória. E esse mundo malicioso, onde julga minha roupa e não o meu esforço, onde o pobre é menosprezado, rico valorizado, quem tem dinheiro não é julgado. E esse mundo malicioso, onde julga minha aparência e não o meu esforço, onde o pobre é menosprezado, rico valorizado, quem tem dinheiro não é condenado. Sigo brilhante, igual estrelantares das Moisés, abrindo os mares. Satan imperial controla sua mente, destrói que nem militares, contemplando lunares, levando paz pra todos os lares, vivendo no meio da inveja, onde a malícia existe milhares. Efeito dominó, leva amigos na crueldade. Judaria nessa cidade, urbanizada com cavidade. A lei do cão de 12 na mão, leva a vida de mais um irmão. Alcoolismo não tem solução, vírus da AIDS, contaminação. É essa visão que vivemos nesse mundão, passando nossa verdade com a melodia do coração. Isso é bom, fazer som com a pulsação, bem longe da ostentação, trazendo emoção na nossa criação. Sigo em busca da paz, diablesse traz liberdade. O rap de favela mostra a realidade. Porto Alegre, RS, minha cidade. Luta contra o preconceito em busca da humildade. Escalada pro céu, um anjo que cumpriu o seu papel. Vibe eterno, então me guia aí do céu. A vida é amarga como fel, não é doce como mel. Só restaram flores, caneta e papel. Yo, but it won't work, Jack. E esse mundo malicioso, onde julga minha roupa e não o meu esforço, onde o pobre é menosprezado, rico valorizado, quem tem dinheiro não é julgado. E esse mundo malicioso, onde julga minha aparência e não o meu esforço, onde o pobre é menosprezado, rico valorizado, quem tem dinheiro não é condenado. Porto Alegre, cidade maravilhosa, muitas vezes perturbosa, onde se esconde a maldade, o desrespeito tem de sobra. Jardim infestado de cobra, destruir a beleza da obra, pintada pelo Senhor que lá de cima pela gente ora. Eu vejo maldade, falsidade, arrogância e pilantragem, misturada com ganância e dois balde de vaidade. Vejo os moleque atrás das grades, tá virando epidemia. Eu vejo a malícia habitando onde malícia não existia. Corpo cheio, mente vazia, cria da periferia, onde o mais lento voa, se piscar, roda na pista. Mentes maliciosas, melhor não ficar à vista. Quem não é visto, não é lembrado, indo-lhe ruim. A gente evita que as máscaras caem cedo e a rotina é suicida. Tem que ter mente blindada. blindada pra jogar o jogo da vida. A vida ensina a escrever a própria sina. Você tem que ter malícia pra não cair na rotina. É preciso disciplina, cada um com sua doutrina, cada qual com sua postura. Submissos nesse mundo e sujeitos à loucura. Batalha bruta é embaçada, eu sei que é foda. Tão maluco, não se acomoda, cochilou. A vida te cobra, fica pra trás junto com a sobra. E já era, sobrou ninguém pro fim da história. E esse mundo malicioso, onde julga minha roupa e não o meu esforço, onde o pobre é menosprezado, rico valorizado, quem tem dinheiro não é julgado. E esse mundo malicioso, onde julga minha aparência e não o meu esforço, onde o pobre é menosprezado, rico valorizado, quem tem dinheiro não é condenado.